no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A Pastoral do Menor realiza um trabalho muito importante que deve ser conhecido. Afinal, a entidade dá suporte a crianças em situação de vulnerabilidade. Uma de suas ações é a possibilidade de profissionalização. Para isso, a organização oferece oficinas como culinária e artesanato. O projeto Pastoral do Menor na Arquidiocese de Mariana e todos os seus trabalhos foram apresentados na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, no dia 21 de novembro de 2017. Neste dia, foram levados 30 adolescentes da comunidade do Taquaral de Ouro Preto para apresentar seus trabalhos. Virgínia Albuquerque, coordenadora do projeto, explica como foram organizadas as apresentações no evento. O pessoal da companhia da gente, que é esse projeto extensionista, desenvolveu com eles várias atividades culturais, incluindo corpo, a corporeidade, a expressão cênica e as músicas. Na data foi apresentado o CD Bonde da Humildade, produzido em conjunto com o projeto extensionista Companhia da Gente. O CD é utilizado apenas como uma produção cultural e não é vendido. No evento em Belo Horizonte, as crianças e adolescentes deram um verdadeiro show, conta Virgínia. Tem gente de 7, 8 anos e adolescentes de 11, 12, 13 anos que escreveram as letras, montaram a melodia, fizeram uma espécie de coreografia e eles apresentaram, então, esse repertório lá nesse dia 21. Então, foi um momento muito bonito e eles estavam, assim, extremamente integrados, participativos e foram os protagonistas do evento, no final das contas. Vamos brincar dizendo que eles roubaram a cena. E foi, então, assim, uma integração dela, sabe? E que gratificou todo mundo. Para acompanhar os trabalhos da Pastoral do Menor na Arquidiocese de Mariana, acesse o site www.arqmariana.com.br ou na página do Facebook, facebook.com/arqdemariana. Eu sou Ingrid Achiver, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.